E é logo quando o sangue sobe, fome de calafrio da pele, que pele é pele, repele cada toque. Por mais que me sufoque, lute com seus demônios, não desmerece a bordo aborte. Disputa padrão, se houver patrão suborne. De volta pra uma morte súbita, eu vim na subida, uma súplica. E se essa chance for a única, não deixa ser tarde. Valentine's um trago e eu logo esqueço. Não vai ter etiqueta nessas bucetas, mas sempre vai ter um preço. Eu sou pesado mesmo, não caibo aí dentro. Dentro das jaulas da mente eu não me prendo. Eu compreendo sem contestar tudo que eu disse. Eu disse que eu entendia, não pedi seu palpite. Comprar no Paraguai só pra viajar pro Chile. Engordar, conta na soma, morrer sozinho à base de pó e rachixe. No erro de ser enganado por um jogo opaco e falso que no fundo nem existe. Meu mano, que tanto te vai ser difícil se cê não entender metáfora. Se cê não entende essa meta, cê tá fora. Vivem como estátuas, gárgulas. É que às vezes o que não desce pela sua garganta, ela engole agora. Pra ser livre como um bicho preso em casa, vigia pipicão de guarda. Era como domesticar uma arma e suas balas. Olha, é que pássaros criados em gaiolas acham que voar é o que lhes mata. Ata. Hoje é difícil quando o sono vem. Hoje eu perdi meu sonho pensando em tudo. O mundo é refém de tudo pensando bem. Hoje eu não só perdi o sono. Hoje é difícil quando o sono vem. Hoje eu perdi meu sonho pensando em todo mundo é refém de tudo e pensando bem. Hoje eu não só perdi o sono. Era um trago para um coffee, coffee. Vou meter a janta já que não passou nem da garganta. Já que eu tô maluco e sei que o santo é forte. Segura essa onda e bata as asas pra voar o quanto pode. Pior que não se libertar e achar que tá voando. Falsa sensação de se enganar, enganar seus manos. Bipolar pra sonho, não pra plano. Tá sem se camuflar, sem máscara que apavora. Chama pra pólvora. Nem tô mais preocupado com o pós e o contra. Nessa guerra o mais normal é barulho de bomba. Vou cumprir o contrato e já fiz minha soma. Quem não aguenta o peso normalmente é quem se emociona. Se não for subir comigo nem me puxa pra baixo. Se for sujeira nem chamar não me encaixo. Algumas pessoas poderiam ser cigarro. Vi com a foto ao lado mostrando o mal gerado. Hoje é difícil quando o sono vem. Hoje eu perdi meu sonho pensando em tudo. O mundo é refém de tudo pensando bem. Hoje eu não só perdi o sono. Hoje é difícil quando o sono vem. Hoje eu perdi meu sonho pensando em todo mundo é refém de tudo e pensando bem. Hoje eu não só perdi o sono.